Caros ouvintes, daqui fala-vos o podcast O Criador, e todas as semanas citarei um post que terá a duração de toda a semana. O post desta semana chama-se A Promessa de um Mundo Novo, que passarei a citar. Só morre aquele que pensa que partindo deste mundo, a terra vai morrer, e só vive aquele que pensa que partindo desta terra, vai viver. Deus ressuscita aquele que morre, acreditando no paraíso, e condena todo aquele que nega a existência do paraíso. Todo ser humano deve acreditar que vai encontrar o paraíso, nem que seja pela carga simbólica deste, já que o paraíso é o sonho de todo o ser pensante. Se pensarmos que no universo existem vários planetas com um ser pensante, chegaremos à conclusão que para aqueles o paraíso não seria na Terra. Logo, esta não o é também para o ser humano, nem os outros planetas o seriam para o homem. O paraíso é um local singular e, como tal, não se posicionando na Terra nem nos outros planetas habitados, que potencialmente terão uma atmosfera hostil ao organismo do homem, chegaremos à conclusão de que o paraíso só é encontrado depois de morrermos, já que o paraíso não passa de um sonho, cuja morte nos liberta do cativeiro da vida, da Terra e nos prepara, através da alma, para uma nova vida, em condições totalmente diferentes daquelas que conhecemos na Terra. E ao fim do posto de 1 de agosto de 2016. Podeis visitar também os dois blogs que tenho, um no Blogger intitulado O Criador Eterno e o outro no Facebook intitulado O Criador Eterno e o Verbo. E agora deixo-vos com música clássica em que irão escutar Mascagni, interlúdio de Cavalaria Rusticana, segundo movimento.